Fernando de Noronha, não tem mais mesmo brilho sem você aqui. As noites de Goiânia ficam até sem graça com você longe de mim. Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador sem você. Sem você. Já lá, lá, lá, lá. Você é uma beleza de qualquer lugar. Já lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Já lá, lá, lá, lá. Já tentei fiz de tudo, sem você não dá. Já lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Olha, louco de novo, dia de semana, seus lábios me chamam. Falar e chama, tem cinza em cima da cama. Com calor que você deixou e queimou esse corpo. Rio de Janeiro tá sem graça, sem seu jeito louco. Me lembrei daquela sexta só com a luz de vela. Pensando alto igual as pipas no céu da favela. Seu GPS tá ligado no meu celular. Vai voltar por conta própria, eu vou te buscar. E Amazonas fica preto e branco, até o Rio de Janeiro perde o seu calor. Fica triste até o carnaval de Salvador. Sem você, sem você. Xa, lá, lá, lá, lá. Você rouba a beleza de qualquer lugar. Xa, lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Xa, lá, lá, lá, lá. Já tentei fiz de tudo, sem você não dá. Xa, lá, lá, lá, lá. Você volta ou eu vou aí te buscar. Eu vou te buscar. Ah.